gente é uma matéria, por isso danado. Os que tô cheguei, né, correndo contra a maré, buscando manter a fé, cê sabe como é. Tem dia que o bagulho é tenso e tudo que eu penso me leva ao relento. Aponto o dedo pros meus erros e esquece o quanto acerto. Mas lembro, vai vendo que quem me para sou eu. Mesmo que se eu travar nos meus erros, jamais terei os acertos. Eu vejo os meus parceiros me apoiando e eu penso que se eles estão por mim, então não tenho medo. Ha! Hey, ho! Olhe pra frente e veja seu caminho, Joe. Hey, ho! Do not live yesterday, boy, yes, no. Ha! Por isso enquanto eu respirar, então ha! Nada pode me parar, não. Vejo mais meus inimigos no retrovisor. Não me preocupar com eles me proporcionou seguir o caminho da melhor forma. Faça minha história, mesmo tendo mais luta do que glória. Nada é como eles pensavam. Disseram que esse caminho não resultava em nada. Lembro daqueles que riram quando eu mal começava. Pra mim esses comédia não passa de uma piada. Eu tô subindo a milhão, querendo alguns milhão. Encontrar com meus irmãos e manter essa função. Sangue quente daqueles que não se acovardarão. Pronto pra entrar em chama tipo álcool no carvão. Então dei mais um trago e fui além. Disposto a ser o fugitivo, nunca submeter-me a virar refém. Desviando das más línguas afiadas. Celular na mão dos bico, hoje virou metranca engatilhada. No flow, slow, speed, flow, bro. Troca pro pai que eu dou show em my street, bitch. Todos querem meu feat, ei, contra a cultura, meu dick duro. Pra quem apoia a ditadura, tô old school. Gangsta pra quem tenta me atrasar. Não faço rap pra fã me rodear. Trago verdades, não paródia. Pode me odiar por eu não falar o que todos querem escutar. Tic-tac, tô de passagem na vida do soco. Não tô pra massagem, vamos dar page. Verdades na face, a massa age, errada age. Herege quem pensa no centro, foda-se quem vive à margem. Senhor ali pela cidade, pais e mães, senhores de idade. Ninguém quer mais ouvir verdades, agora é tarde. Na próxima, da multi, quando for minha parte. Quando for minha parte, porra. Eles querem alcançar, mas tamo a mais de 100. Nossa mente é uma matéria, por isso tamo além. Eles querem alcançar, mas tamo a mais de 100. Nossa mente é uma matéria, por isso tamo além. Até correr, certo, Mosquito? Certo. Satisfação mesmo estar aí hoje com você aí. Mais um Progresso 2018. É nosso ano, mano. Já falei, é nosso ano, caralho. É, Itacaus no topo. É nós correndo, nós fazendo o nosso melhor. E, velho, quem for contra não vai chegar perto. E quem quiser alcançar, mano, tamo correndo aí, né? Mais de 100. Tá, e quem quiser alcançar vai ficar pra trás, que nós tá milhão, xará. Certinho. Tamo além, mente matéria. Esse CD do Mosquito vai ser pesadão. E nós tamo trampando, tamo a milhão. E não vamos parar, não vamos deixar é parar, isso certo, mesmo, é isso certinho. Mesmo. É tomar isso. Mais de 100 ou não, Kalish? Aí, caralho. A mais de 100. Pou! Pou!